Panorama Agrícola para 14 de março de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 14 de março, noite de lua minguante. No ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. Confira o ditado de hoje. Tão difícil quanto achar uma agulha num palheiro. Na entrevista de hoje, seminário de apicultura em Nova Trento. E no Viajando por Santa Catarina, tomate em sistema integrado, bom para o produtor e o consumidor. Confira com Eonir Malgarese. Uma dica que pode mudar o seu dia. Agricultores e pescadores enquadrados no PRONAF podem participar do programa Juro Zero Agricultura e Pesca. Em comum, todos os projetos relacionados ao programa Juro Zero Agricultura e Pesca têm como objetivos diminuir os efeitos das estiagens, aumentar a renda, criar oportunidades, obter melhorias ambientais e melhorar a competitividade da produção agropecuária e pesqueira. Informe-se na EPAGRE do seu município. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao meio-oeste catarinense. Lá visitamos um projeto inovador que está desenvolvendo as normas técnicas para a cultura do tomate de mesa. Essas normas vão servir de referência para todo o Brasil. Com início em 2004, em fase de conclusão, o Sistema de Produção Integrada de Tomate de Mesa, também chamado de SISPIT, reúne o trabalho de 10 pesquisadores da EPAGRE na Estação Experimental de Caçador. A pesquisa vem sendo feita em todas as etapas da cultura do tomate de mesa. Para isso, a equipe de profissionais qualificada em diferentes áreas do conhecimento científico acompanha e avalia todos os aspectos referentes ao cultivo do tomate, como o preparo do solo, adubação, sistema de plantio e condução das plantas, irrigação, controle de pragas e doenças, até a colheita. Nos experimentos a campo, são utilizadas as mais modernas tecnologias de produção sustentável, com o propósito de ofertar ao mercado um alimento seguro, de qualidade garantida. Em Santa Catarina, a tecnologia de produção de tomate de mesa foi importada das regiões produtoras de São Paulo, onde se utilizam altas doses de agrotóxicos e de adubos químicos. A finalidade do SISPIT é justamente mostrar aos produtores que é possível uma produção equilibrada com racionalização de insumos, diminuição de custos de produção e menor impacto ambiental. O engenheiro agrônomo Walter Becker, pesquisador da EPAGRE em Caçador e coordenador do projeto, diz que os resultados já obtidos demonstram a viabilidade do sistema, com grandes benefícios ao produtor. No sistema convencional, o produtor segue um conceito de 20 anos atrás, com pulverizações que chegam até 3 vezes por semana. Já no SISPIT, eles tiveram uma redução de 54% na aplicação de fungicidas e 42% no uso de inseticidas, informa o engenheiro agrônomo Becker. Além disso, o número de sacas de adubo por 1.000 pés de tomate diminuiu de 5 para 3, ou seja, 2 sacas de adubo a menos. E no final das contas, o que vale é a margem de lucro para o produtor. E neste ponto, Becker destaca que o sistema de produção integrada mostra ser bem mais vantajoso. E quem ganha com tudo isso também é o meio ambiente e o consumidor, que vai levar para casa um produto de qualidade garantida, atestada pelo selo de certificação e rastreabilidade da produção integrada. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No dia 17 de março, um sábado em Nova Trento, acontece um seminário regional de apicultura. E entre as discussões neste seminário está a da mortalidade das abelhas. O Panorama Agrícola recebe hoje Vanir Sela, técnico apícola da Epagre, e a produtora Vera da Silva Cândido, que produz pólen em São José e é vice-presidente da Associação de Apicultores de Águas Mornas. Dona Vera da Silva Cândido, essa questão da mortalidade das abelhas preocupa realmente o produtor? Realmente, não só preocupa, como dificulta a vida do apicultor, né? Porque você não tem abelha pra na hora da produção. É complicado, você está com a abelha para produzir e, de repente, chega na safra, você não tem mais abelha em produção, né? Então, você entra na entre-safra com bastante abelha, porque você consegue repor as abelhas que você perde e chega na primavera, você perde todas as abelhas. No seu caso específico, quantas abelhas foram perdidas? Ou quantas colmeias? Cheguei a zerar. Chegou a zerar? Zerar. Nada de abelha. Aí eu tive que comprar novos núcleos de produtores da região, né? E reiniciei. Aí terminei com 20 núcleos novos. Trabalhei com esses 20 núcleos na safra, né? Porque produção de pólen é muito, muito trabalho, né? Muito manejo. E chegou na entre-safra com esses 20 núcleos e eles simplesmente sumiram novamente, né? Então eu iniciei essa safra com 5 colmeias. E dessas 5 colmeias eu fui reproduzindo, hoje eu estou com 30 colmeias. Então para entre-safra eu vou entrar com 30 colmeias que estão em produção. Com relação à mortalidade, a senhora falou um pouco em manejo. O manejo adequado ou inadequado tem sido um problema, além das questões envolvendo vírus, ácaro e nosemose? Olha, eu tenho feito manejo. Tenho colocado a culpa no apicultor de manejo. Desde o princípio, eu sempre fiz manejo. Eu sempre fiz troca de favos, eu sempre alimentei com proteínas, porque a minha região produz pólen, então eu sempre tenho pólen para alimentar minhas abelhas no inverno, então não foi problema de manejo. Tá? A minha situação não é mortalidade, porque não aparece abelha morta, simplesmente elas somem. Né? Então, não, no meu caso, não foi falha de manejo. É algo mais. Correto. Estamos conversando com Vera da Silva Cândida, produtora de pólen aqui em São José. Ivanir Sela, que é técnico apícola da Epagre, nesse caso específico aí da dona Vera, ela diz que o manejo é adequado. Que situações têm ocorrido, Sela, que têm levado à morte das abelhas ou ao sumiço das abelhas e que vão ser discutidas nesse Seminário Regional de Apicultura, dia 17 de março, um sábado, em Nova Trento? Bem, essa mortalidade de abelha no estado já está acontecendo há 5 anos e a porcentagem de perdas por ano tem aumentado gradativamente. Esse último ano foi perdido em torno de 1/3 das abelhas do estado, 35%. Então, se estima que morreram aí 100 mil colmeias de abelhas na primavera. Quanto ao sumiço, mortalidade, o desaparecimento, a causa no mundo todo ainda não está definida, né? Não se sabe ao certo. Mas o fato é que foi diagnosticada uma doença nova, nosema cerane, né? Mais um ácaro também relativamente novo para nós, que é o destructor, o varroa destructor K, um coreano. E também vários vírus vieram com esse ácaro. O ácaro é um carapatinho e, portanto, ele transmite esses vírus. A questão da mortalidade tem ocorrido em apiários com bom manejo. A Vera é uma produtora top no estado, em termos de manejo, não só no estado, no país, eu acredito, né? Então, se tiver tecnologia melhor, que nos repassem, porque no país, eu acho que o que tem de melhor em manejo está sendo feito. Realmente, é problema sanitário. Lógico que para o controle dos problemas sanitários, muito do controle se deve também ao manejo junto. São práticas de manejo que vão ser utilizadas também para controle dessas doenças. E neste seminário em Nova Trento, o apicultor vai receber que tipo de orientação, Sela? Bem, o que tiver de mais novo no país vai ser passado em Nova Trento, visto que no dia 15 e 16 de março vai ter um workshop em Florianópolis, vai ser um evento nacional com as maiores autoridades na área no país. Tanto na área de apicultura como de polinização, porque os produtores de frutas estão sentindo a baixa na produção por falta de polinização. Entrevistamos Ivanir Sela, técnico apícola, e a produtora de pólen Vera Cândido. Então, no sábado, em Nova Trento, acontece esse seminário regional de apicultura. Antes, amanhã e sexta-feira, aqui na sede da EPAGRE, ocorre um evento nacional sobre sanidade apícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.